Uma certa manhã, um rei estava passando pelos estábulos, observando as montarias, e ficou muito impressionado com um belo cavalo branco, muito alto, muito forte. Seu pelo reluzia, resplandecia. O animal era realmente muito bonito. Então aquele rei se aproximou do chefe da cavalaria e disse: "Eu quero esse animal para minha montaria pessoal." E o chefe da cavalaria disse: "Majestade, eu lhe aconselho a que escolha outro animal." "Por quê? Eu quero esse." "Ah, majestade, esse cavalo é bonito desse jeito, mas é arisco demais. E esse animal, ele é muito violento também." "Como assim?" "É o seguinte, majestade, vários aqui já se feriram com ele, porque o haviam montado, e tudo bem, até que ele aceitava a montaria. Mas bastava cair uma folha ao lado dele que ele já se assustava e saía dando coices. Derrubava o cavaleiro e machucava qualquer pessoa que estivesse em volta. Então, majestade, escolha outro animal, porque esse é muito perigoso." E o rei, que queria usar aquele animal, aquele belo animal, disse para o chefe da cavalariça: "Pois bem, eu mesmo vou treiná-lo. E vou começar agora. Me tragam aquela grande carroça." E trouxeram uma carroça larga, pesada. E ele disse: "Encham de terra." E os empregados do rei assim fizeram. E a carroça ficou pesada demais. "Agora, coloquem este animal atrelado à carroça." Muita dificuldade, porque o animal não queria não. Com muita dificuldade, o chefe da cavalariça, mais os empregados, conseguiram atrelar o cavalo naquela carroça pesada. E o animal estava bravo, relinchava, bufava, e dava coice e queria quebrar tudo. E o rei viu que o animal realmente era indócil, tão bonito e arisco daquele jeito. Aí, quando ele foi amarrado naquela carroça pesada, o rei mesmo pegou o animal pelo cabresto e foi andando à sua frente, puxando a rédea. E o cavalo, que queria dar coice, espernear, sair dali, fugir, o animal não conseguia, porque ele estava bem ajustado. E ele foi seguindo o rei, tentando se livrar, e o rei com paciência segurando e amansando. "Oh, calma, Lazão, calma." E foi o rei passeando com aquele animal, que tentava escapar, tentava dar coices, tentava fugir, mas não conseguia. E ainda por cima, puxar aquela carga pesada. O animal tanto lutou, suou tanto, que até se cansou. Quando o rei percebeu que ele estava cansado, o rei disse: "Agora deixe o animal descansar e amanhã eu volto." No dia seguinte, o rei voltou e mandou trazer o arado mais pesado que ele tinha e que atrelassem aquele arado no animal. O animal, quando viu o arado chegando, já percebeu a coisa, começou a relinchar e a bufar, dar coice, e começou a se revoltar, mas foi dominado, atrelado no arado, e o rei foi puxando aquele cavalo tão bonito, puxando pelo terreno, mas era difícil, porque o arado era pesado e estava cavando na terra, fazendo aqueles sulcos, enquanto o cavalo resistia, puxava, queria se livrar, mas não conseguiu. Daí 3 horas o animal já estava cansado e já andava calmamente. Aí o rei disse: "Muito bem, deixe ele descansar hoje." No dia seguinte, o rei voltou e mandou pegar vários fardos e amarrar no dorso do animal, para que ele carregasse o peso no próprio lombo. E o animal não queria, dava coices, espernava. O rei disse, deixa, deixa. E ele foi escorneando, ele foi dando coice, ele foi lutando, mas logo se cansou. Aí o rei mandou que aquele animal descansasse e no dia seguinte fosse submetido a mais uma fase do treinamento. O rei mandou que ele fosse preso de uma tal maneira entre as cocheiras que não tivesse como se mexer. Aí o rei mesmo, jogava folhas e folhas sobre o rosto do animal para que ele não se assustasse mais com uma simples folha. A princípio, o animal dava coices, relinchava, queria sair dali, porque ele se assustava realmente com cada folha. Até que ele se cansou e viu que as folhas não faziam mal nenhum e foi se acalmando. Bem, depois de algumas semanas, aquele cavalo, que era tão arisco, tão nervoso, tão bravio, se tornou um cavalo manso, dócil, disposto, que quando via o rei, já ficava feliz. Quando aquele cavalo, pela manhã, via o rei, ele já até abaixava a cabeça, como se estivesse fazendo uma saudação e pedindo, por favor, majestade, venha aqui no meu lombo, monte-me, faça a sua cavalgadura. E o monarca, então, gentilmente, acariciou o animal, mandou que ele fosse selado, e o animal não estranhou, não fez nada. Aí o monarca montou, e o cavalo, todo feliz, sabendo que estava sendo usado pelo rei, olha só, sabendo que estava carregando nos seus lombos a maior autoridade daquele reino, aquele cavalo se sentia profundamente feliz e orgulhoso. Andava com elegância, cavalgava com suavidade e fazia aquilo sentindo também que ele mesmo era parte da própria majestade. Nós somos como este cavalo. Nós somos belos. Sim, o ser humano é belo. Pode ser arisco, pode ser nervoso, pode ser indócil, mas o ser humano é belo. E Deus, o grande rei, quer nos usar no seu reino. Mas para isto, ele mesmo tem que fazer na nossa vida um treinamento especial. É por isso que muitas e muitas vezes o ser humano passa por luta. Coisas acontecem contra a vontade da pessoa. E a pessoa se revolta, xinga, blasfema, reclama, dá coice em todo mundo, até em Deus. Aí quando ela se cansa, Deus diz, amanhã eu continuo. Aí no dia seguinte, Deus faz outra coisa diferente e a gente reclama, se revolta, xinga, blasfema, até que se cansa e Deus diz, no dia seguinte eu continuo. E assim a nossa vida vai sendo amansada para ser usada pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Passado um tempo, nós já estamos treinados pelo Senhor. Já conseguimos refrear a nossa língua, já conseguimos refrear as nossas agressões e os nossos coices, já conseguimos controlar as nossas emoções, a nossa raiva, a nossa ira, já começamos a entender que Deus está agindo, que Deus está nos lapidando e trabalhando poderosamente. Depois de algum tempo, nós compreendemos que somos um instrumento de Deus, que fomos treinados pelas duras lutas desta vida para sermos instrumentos do Todo-Poderoso. Aí, quando a gente já está amansado, ao ver o Criador, ao ouvir o nome do Senhor, ao sentir a presença de Deus, nós até fazemos aquele gesto de reverência, nos ajoelhamos, nos prostramos e pedimos ao Senhor, nos use conforme a sua vontade. Aí Deus sabendo que nós já estamos preparados, que já fomos amansados pelo seu Espírito Santo, quando Deus vê que nós já estamos prontos, aí Ele mesmo começa a nos usar de uma maneira poderosa e tremenda aqui mesmo no seu reino, porque o reino de Deus está na terra. Não foi por acaso e nem à toa que Jesus dizia naquela época: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Aí, com arrependimento e mansidão, nós recebemos o reino de Deus e sentimos satisfação de sermos usados para a glória do seu nome. E quando nós passamos a ter a presença do Rei Jesus na nossa vida, quando nós temos a certeza absoluta que o seu Espírito Santo é sobre nós, nós compreendemos que fazemos parte da sua majestade e desfilamos orgulhosos por este mundo, sabendo que estamos a serviço do Rei Todo-Poderoso. Então, não reclame. Pare de dar coices. Já cansou ou não? Se não cansou ainda, Deus vai continuar trabalhando. Mas na hora que você cansar, se renda ao Deus Todo-Poderoso. Receba Jesus Cristo como teu único, suficiente e exclusivo Salvador. Diga que Ele é o teu Rei e Senhor. Se humilhe perante Ele. Se incline, faça reverência. Se prostre diante do Senhor. E o Espírito de Deus virá sobre a tua vida e você será uma bênção para a glória de Deus.